Bip, bip, bip, bip, bip, bip. Olá a todos e bem-vindos ao primeiríssimo Nintendo A3. Sim, você pode estar se perguntando, é mais um novo podcast do Nimpare? E a resposta é sim. Esse deve ser, sei lá, o terceiro, ou quarto, ou quinto podcast que a gente começa. Mas eu vou explicar mais ou menos como é que vai funcionar. A gente tinha publicado o chamado Nimpare Costa a Costa em duas edições anteriores, há duas semanas atrás. O Nimpare Costa a Costa ele vai ser mais ou menos como o nosso podcast principal, que a gente vai falar temas mais abrangentes, e esse podcast, o Nintendo A3, vai ser a mesma pegada que a gente tinha do Retrospectiva Semanal, só que com outro nome. A gente resolveu ser Nintendo A3 porque a gente não só vai se limitar a falar de notícias, como também a gente vai falar de outros temas envolvendo a Nintendo, né? Aqui quem fala é o Mario, seu host de sempre. Eu estou acompanhado pelo macaco velho de podcast do Jomon. Sim, a gente faz o que quer aqui. E o Jefferson. Tamo aí. Bom, eu queria saber de vocês, como é que foi a semana de vocês? O que, que vocês jogaram essa semana? A gente teve bastante lançamento da Nintendo. Teve? Cara, teve o Zelda, teve o Pokémon... E teve Fire Emblem Fates. É verdade, teve o Pokémon Red Blue. A gente, né, o Zerstra também falou por nós dois, quando a gente tá falando que a gente tá jogando Fire Emblem Fates, estamos aí. Eu tenho que aprender a largar Fire Emblem Fates. Acabei de terminar Birthright e eu acabei as três histórias. Sei lá, eu não vi a contagem, mas já passou de 80 horas de jogo, velho. Eu sou de boa e tô com 14. Antes, eu só ia explicar que a temática desse podcast era a gente traria três assuntos, relevantes ou não, sendo eles notícias ou sendo eles qualquer coisa que relevante que a gente achasse pro podcast, né? Mas a gente teve um Nintendo Direct recente. Então, pra seguir a tradição, a gente vai fazer um podcast especial hoje, Nintendo 3, do Nintendo Direct que aconteceu no dia 3 de março. É, como do Pokémon não teve muita coisa, então a gente não fez nada sobre o Pokémon. Eu já vou jogar, tipo, na mesa, assim, que também não teve quase nada nesse Direct, tá? Então, vocês podem me recriminar, mas eu não me senti nada empolgado com esse Nintendo Direct, perto de outros que já tiveram. Achei bem ruim mesmo. Eu achei que tem muita coisa, só que é muita coisa que não me interessa. Muita coisa que não interessa pra quase ninguém, sabe? Ah, foram 40 minutos, né, mano? Mas eu não sei, será que agora eles esgotaram as coisas P3 já nesse início de ano? Eles já pegaram e zeraram? Porque fizeram... 2 anúncios de jogos, 3 anúncios de jogos pro Ocidente, 2 sendo novos, tanto pro Ocidente quanto pro Oriente. Eu posso estar queimando já a largada falando do Nintendo Direct, mas assim, eles têm muita coisa pra mostrar e anunciar. E especialmente na E3, eu imagino que o foco será NX e ponto. Agora, eles tinham coisa pra mostrar sim nesse, tipo, envolvendo até, sei lá, Pokémon ainda, então poderia ter alguma coisa Pokémon Moansan. E poderia, seria legal pra caramba, inclusive, se tivesse, tipo, pouca coisa, velho, entrevista com Masuda, tipo, qualquer merda. Poderiam mostrar alguma coisa do Pokémon GO, né, porque não vai ter mais a apresentação GDC lá, né. E é verdade, esse Nintendo Direct foi focado em tava falando, né, na hora que eles anunciaram, que era foco nos lançamentos pro verão. E durante o Nintendo Direct eles falaram, vai ser lá pro final do ano, vai ser Spring, não foi tão 2016, verão, né. Você sabe como é que é o verão da Nintendo, né? Lança, sei lá, Splatoon e não tem mais nada, tipo... Bom, a apresentação começou com Star Fox Zero. Normalmente a primeira coisa que a Nintendo mostra é uma novidade, né? É comum que eles façam isso pra já aumentar a expectativa do Direct ao máximo, depois só continua assistindo pra ver se vai ter alguma coisa relevante, né? É, normalmente. Hoje, dessa vez, eles até anunciaram uma coisa nova, mas Star Fox Zero já, assim, a galera já tá meio meh com ela porque foi atrasado o quê? Uma vez? Duas vezes? Não sei. O anúncio é só pra confirmar que o jogo vai sair, é só isso. Pessoalmente, que não gosto de Star Fox. Assim, não é que eu não gosto, né? Mas eu não tenho nenhuma... Eu não sou fã da franquia. Eu joguei do 64, eu acho legal, mas só. E o Star Fox Zero, nessa vez, ele me chamou a atenção, ainda mais com aquele Star Fox Guard, que é interessante, porque o cara chegou e falou, né? A gente não vai conseguir vender isso aqui sozinho, né? Então vamos pegar o outro jogo lá que minha mãe tava pensando, vamos colocar uma roupinha de Star Fox e fingir que isso aqui é parte do universo Star Fox. Eu achei mais legal, assim, até olhei e falei, putz, se não fosse $60, eu compraria, assim. Eles aumentaram o preço com isso, velho, e que além não, disso... acho que ficou 60 com os dois. Acho que vai ser... Os dois são 59, com certeza. Agora você pode comprar o jogo, o Star Fox lá normal, por 49 e o Guard por 19. É, 14, 14, desculpa. É o mesmo esquema de Bayonetta e Bayonetta 2. É, então, acho que é assim, nesse esquema mesmo, que um é mais barato do que o normal, e os dois juntos viram o preço do jogo completo, né? Mas assim, ó, sem querer irritar os fãs de Star Fox, eu tô mais empolgado com Star Fox Guard do que o Zero, porque o Zero eu sei o que é. O Guard pode ser, sei lá, um jeito divertido de controlar o gamepad, coisa que tá faltando há muito tempo no Wii U. É, eu concordo com o Jefferson nessa. É, assim, eu não tô nada na expectativa de Star Fox Zero. Eu joguei na E3, assim, não é que eu seja muito fã de Star Fox, é um bom jogo. Eu só acho que não é um jogo pra se ficar muito na expectativa. É, até quando a gente descobrir o quanto que ele tem de duração e o fator replay dele também, a gente precisa descobrir, né? Talvez seja nulo. De repente não tem multiplayer, entendeu? Esse tipo de coisa, multiplayer dele tem o cooperativo lá, mas às vezes não é tão legal quanto eu jogar um Mario World da vida com outra pessoa, entendeu? Começar do zero, ou um Yoshi Woolly World. Foi só eu alguém sentiu que aquele esquema de um pilotar na vizinha e outro atirar, Star Fox versão Double Dash. É, pior que é verdade, né? Na hora eu só pensei que coisa idiota, sabe? Que é pra deixar o seu primo atirando nas coisas. Mas a duração do jogo é 2 horas, Mario. É a mesma coisa. É aquela coisa de jogar e jogar. Quem gosta, se diverte, porque... A falta de empolgação pro Star Fox Zero é porque é Star Fox 64 com alguns caminhos diferentes e uma nave que parece galinha, sei lá. Uma ótima definição pra Star Fox. É melhor que a definição do meu pai pra Super Smash Bros. Ele falou que é basicamente tipo, um monte de personagens batendo, um monte de coisa explodindo na tela e uma galera gritando. Em seguida a gente teve a atualização do Splatoon, né? Sim, que eles vão arrumar algumas coisas que estão erradas, mas ainda o time mais popular vai perder no Splatfest e vai continuar essa coisa de sempre. É, Mario Sonic Rio 2016 Olympic Games, né? É, eles mostraram futebol, foi isso? E o jogo, velho, o jogo parece lento no próprio trailer. Eu acho, nossa, eu me impressiono como aquilo não me anima a jogar de forma alguma. CGs eu acho legal, eu acho que todos os jogos de Olimpíadas do Mario, pra mim é mais bonito vendo as comemorações do que o jogo em si, é a mesma coisa. Pera, só pra jogar aqui isso ali, alguém aqui planeja pegar tanto no Wii U ou no 3DS, sei lá, se você quiser ferrar seu outro 3DS, alguém pretende pegar desses três aqui? Você tá maluco, velho, não. Eu não sei, cara, assim, existem coisas que me interessam, tipo, especialmente o modo RPG lá, eu acho até interessantinho. Não sei, eu preciso ver mais trailer, sabe? O Mario não vai pegar também. Falei que eu não sei. Em todo caso, o jogo lança no dia 24 de junho, né? E aí o Super Mario Maker, né? A atualização também, porque a Nintendo tá mantendo, em vez de ir alimentado com jogos, ela atualiza os jogos que ela já lançou. E vai incluir o que o Mario Maker? Vai ser um super hard mod no... No Super Expert, no modo sem Mario Challenge, a 100 Mario Challenge, né? Justo. Eu não tenho nada a comentar nisso. É, além disso, vão vir, tipo, 12 novos Mr. Mushrooms lá de roupas, né? A Nintendo tá se divertindo, né? Continuando o jogo pra ver se as pessoas continuam jogando. Eles colocaram novas funcionalidades, né? Você vai poder chacoalhar o P pra se transformar numa chave, você vai poder chacoalhar a porta pra virar uma porta bem de chave. Bem interessante, isso eu achei legal. Eu acho que o jogo, assim, ele tá tendo uma vida útil prolongada, né? Ele... Super Mario Maker, tipo, não querendo discriminar nem nada, eu acho... Mostra um jogo bem criativo e, putz, é um Mario com 1 milhão de outras fases, sabe? É um Mario que realmente, tipo, ele não vai se limitar ao tempo porque tá na vida da comunidade, tá na mão da comunidade que continua criando. Mas eu acho que eles estão se estendendo demais com os conteúdos do jogo, entendeu? Não sei se a galera tá mais no hype de ver as novas roupas e, enfim, sabe? As novidades do jogo, não sei se já tá atraindo tanto a ponto do jogo ser, tipo, chamativo e a pessoa vai comprar. Acho que quem tinha comprado já comprou, sabe? Acho que as roupas nem tem, tipo, chamam tanta atenção. Acho que é mais as outras personalidades. Porque roupa lança toda semana, tá lançando, né? Sai do Nisekoi, sai o Mario Tanuki, sai um monte de coisa de roupinha, né? Eu acho bacana a Nintendo continuar, entre aspas, aprimorando o jogo, mas você também pode ver pelos dois lados. Que ela lançou uma versão muito crua do jogo em si, ou assim, ela, sei lá, ela foi pegando feedback e atualizando o jogo. É, ela eu foi acho percebendo defeitos, né? O Kirei Buhoku mudou de nome. Agora a gente não precisa mais ficar falando no japonês, que o João vai ficar corrigindo a gente. É, certo. Ele se chama Tokyo Mirror Sessions hashtag FE. Sharp FE. Ou hashtag, ou sustenido, como você quiser, né? É, assim, o Bill Trinney, né, que tava apresentando, ele comentou que pra manter a particularidade do jogo, tipo, ser essencialmente japonês, eles colocaram o Tóquio, e deixaram algumas coisas, tipo, elementos que fazem referência ao público japonês lá, né, tipo... O jogo não vai ser dublado, porque não vamos perder dinheiro tanto, pelo menos, com isso, né? Mas uma curiosidade... É que é Tokyo Mirage. Tokyo Mirage Sessions é ao contrário. É, então, exatamente. É SMT ao contrário. Se você for fazer, que é Shin Megami Tensei. É uma grande sacada aí da Nintendo, olha só. É uma grande sacada pra um jogo que não vendeu nada, né? E não vai vender, mas. É de nicho, é um super jogo de nicho isso aí. Que só a gente liga pra esse jogo aqui. Existe jogo de nicho e existe jogo de nicho que não vende. Esse é o jogo de nicho que não vende, cara. Ah, justo. Eu vou comprar lançamento 24 de junho, né? O lançamento. É, 24 de junho. É, só pra. Jefferson, você tem razão, porque nem no Japão o jogo tá vendendo direito. Mas é um jogo que eu tô com muita expectativa, né? Pra quem é fã de Persona aí, eu acho que é sucesso, só não vai vender console, cara. Mas aí dá um bate-palmas. Eu acho que vai ser novo Wonderful 101, sabe? É, mas o Wonderful 101 não é tão bom assim. Vixi. Polêmica aqui. É bom que é engraçado que a gente fala mal do jogo, mas aqui é 3 de 3, né? Todo mundo vai comprar, todo mundo vai jogar, velho. É, mano, vai ser sucesso, na verdade. É que o Mario falou, sucesso total esse jogo. Cara, Lost Rivers da Bandai Namco é um jogo que eu não tava sabendo, tipo, mostrou em algum momento, né, tipo, no E3, acho, não lembro quando foi. É o Project Treasure, né, Treasure. É. Qual jogo é mais feio? É Lost River ou Devil's Third? Mano, então pior que não parece coisa, né, porque é aquele jogo querendo ser adulto no Wii U. Sei lá, eu vou jogar essa porra aí, esse daí. É de graça, né, de graça. Não, eu vou jogar com certeza, mas... Porque tudo parece assim, sei lá, o gráfico é horrível, até o sistema de batalha parece truncado. Então, parece pesado, né? A mina mostrando só. Você viu que não quiseram mostrar mais ninguém, né? Ficaram só focando na japonesinha, né? Pra pegar o público Ibo que já tava lá do Tokyo Mirage Sessions, que ligou no Nintendo Direct, eles deixaram só a japonesinha lá lutando com a katana. E ela é truncada também. Então não sei, Jumu. Pra mim é um jogo de você jogar com os amigos, sei lá, um pouco bêbado e ficar falando mal do jogo. Tipo, liga o Skype e se diverte, velho. Porque o jogo em si parece bem cru mesmo, bem. Você, Mara, achou o que do jogo? Sei lá. Não sei nem se vou jogar esse jogo, pra real. É de graça, mano. Não importa. Sabe que tem vários jogos de graça aí que a gente não joga, cara. É, tem um jogo que eu comprei e não jogo, né? Então toma aí. Steel Diver. Tibia. Tibia, Steel Diver. Eles tão bons. A gente só joga LOL, que é o único jogo de graça que a gente paga. É de graça e a gente continua pagando. Merda. O anúncio que se seguiu, eu acho que foi a prova de como esse Direct foi ruim. E essa é uma opinião pessoal, mas é pra mim a prova pra mim. Sei lá, se for a prova pra alguém também, né? É, o Paper Mario, ele é um novo jogo do Wii U, é um novo jogo do Mario, é um novo jogo da franquia... Paper Mario que tá vindo pro console, apareceu de repente, ninguém falou nada e continua em frente, sabe, no meio do Direct. Foi bem foda-se, né? Foi tipo, ah, você gosta de cor azul, vermelho e azul? Pô, tem tinta aqui, olha, Paper Mario, falou. Foi quase isso, cara. A gente não viu nada, era pra ser o anúncio do Direct, sabe? Podia estar no começo, podia estar no lugar de Star Fox. A Intelligent Systems ficou com inveja de quem fez Splatoon e tentou fazer a mesma coisa, só que não deu certo. Calma. O jogo, assim, a gente só viu pouca coisa, mas assim, a impressão geral é decepcionante, porque, sei lá, abre aspas, o fã de Paper Mario queria um RPG, e pelos segundinhos mostrados parece mais um jogo de ação com elementos de RPG. Parece o Paper Mario Sticker Star, que tem uma galera que gostou, mas a maioria não detestou, na verdade, né? E eu tô com medo disso. Eu achei um jogo bonito, na hora eu falei, oh, bonito o jogo, o Paper Mario tá legal, o Paper Mario sempre tem um gráfico legal, só que parece Sticker Star que eu detestei. Bom, na sequência eles mostraram alguns jogos que a gente já sabe que vão vir, né? Pokémon Tournament vai ser lançado dia 18 de março, eles mostraram um trailer. Foi... É, não sei o que foi uma coisa aí, ninguém ligou porque todo mundo vai, quer, vai comprar já e foda-se. É, mas pra estender e falar, hoje tem muito jogo chegando aí no verão, que nem é o verão, sabe? Tipo, é, lá nos Estados Unidos acho que é primavera agora, então é, eles colocaram por colocar, então é tipo isso também, sabe? A gente sabe, já lançou já, inclusive, né? Eles não precisam ter mostrado. Pokémon tá aí, o Twilight Princess. Ah, tá, o TPL, o Twilight Princess, sim. Acho que ia lançar no dia seguinte, no Twilight Princess. Falou, lembra que tem Twilight Princess amanhã, hein? É, então, mas é bem foda-se, porque, sabe, eles são, né, a gente vai mostrar um monte de jogo do Wii U que vai lançar no verão, aí pra estender, pra, tipo, ficar passando manteiga no pão, eles colocam Pokémon Twilight Princess, só falam eles falar, e esse ano ainda teve Pokémon, hein? Se vocês não lembram, olha, a gente lançou Pokémon Red Bull e a gente ainda só falou, só faltou eles falarem isso, sabe? O parei eles falaram, né, depois. Isso que é pior. Mini Mario and Friends Amiibo é um jogo que já tinha aparecido no Japão, né? Nossa. Amiibo Challenge, é importante esse challenge. Se eu não me engano, eu não lembro se eles tinham mostrado que já ia vir pro Ocidente. Pô, eu acho que esse foi anúncio também. Então, mas eles tinham mostrado no Japão, com certeza. Já? Não foi ontem também que mostraram pro Japão? Eles tinham mostrado em algum lugar, cara. Não, no Japão já foi lançado já. Já? Então era isso. Caraca, já foi lançado. Nunca tinha falado desse jogo, é. E coitado do Donkey Kong, né? Porque antigamente era Mario vs Donkey Kong, aí virou amigos. Mas enfim, o jogo é você baixa de graça e usa. E sei lá, eles estão tentando justificar a compra insaciável de amigos, é só isso. Mas você sabe que eu acho que a tendência é eles realmente criarem aplicativos e jogos que favoreçam a compra dos amigos, né? Eu acho que isso é positivo. Eu acho que jogos como Mini Mario and Friends Amiibo Challenge, eu acho que são ótimos. Não são bons, por exemplo, jogos como o Animal Crossing Amiibo Festival. Eu acho que o jogo, ele custa o preço de um jogo normal de shop, sabe? Uhum. Ele custa, não é de graça? Não, ele não é de graça, o jogo não é de graça. Ah, que triste. É pra ser de graça. E eu acho que, por exemplo, jogos como o Animal Crossing Amiibo Challenge, Amiibo Festival, eu acho que são ruins, né? Porque eles são pobres em conteúdo e, assim, o jogo é ruim ainda, você tem que pagar caro. Jogos como Mini Mario and Friends Amiibo, eu acho que são ok, porque eles auxiliam, te favorecem a compra dos amiibos pra você jogar os amiibos, não é só você tem que ter um jogo pra jogar, sabe? Você pode baixar o jogo simplesmente e usar uns amiibos lá, entendeu? Eu acho que deveriam ter mais aplicativos como esses. Né? Um Disney, um Amiibo Infinity, né, igual... Pra você usar todos logo de uma vez, paga um preço de um jogo e joga com todos os amiibos. É, ou faz um aplicativo, né? E por falar em amiibo, a gente teve o amiibo da Isabelle, né? É, que já saiu, acho que no Japão, e agora anunciaram, né, como se fosse um serviço especial da Nintendo que vem separado aqui também. A Nintendo continua achando que a gente não tem internet, mas tudo bem. É que a gente não consegue comprar em site internacional, porque pelo menos o amiibo não tem chave de região, né? Porra, mano, a Nintendo é foda. Ô, João, você quer falar do New 3DS? Do New 3DS? Ah, não, então. Não, pode falar, eu vou reclamar só. É, eles simplesmente anunciaram que vai ter jogo clássico do Super Nintendo pro New 3DS, né? Só que dessa vez, eu acho que, se eu não me engano, eles falaram que vai rodar em alta definição, vai rolar, tipo, com a tela do 3DS. Vai rodar a mesma merda de sempre. Nunca vi Nintendo com alta definição em jogo retrô. Não, não é que é alta definição, né? Eles falaram que, tipo, vai ter o Perfect Pixel Mode, né? Que vai dar, tipo, a opção do jogador jogar os jogos na resolução original, né? Sei lá, eu não vejo vantagem nenhuma em você ir lá e comprar, tipo, jogos Super Nintendo no 3DS, sabe? Achei só que eu tava conversando antes, né, de vir aqui gravar. É só mais um motivo pra você... tentar dar um motivo pra você comprar a porra do New 3DS. Porque eles podiam lançar no 3DS normal também. Não, eles falaram, não, só um New aqui porque a gente quer. Ah, João, não é só isso não, é porque pra você jogar os jogos do Super Nintendo tem que ter os botão clássicos do New 3DS e o modelo normal. Ah, tô maluco. Você fica feliz com os botões coloridos, mas eu acho, eu não digo nenhum incentivo, mas é só um, mas pra mim é mais um pedido de desculpas, porque não tem jogos exclusivos pra New 3DS que eles disseram que ia ter. Mas, ah, mano, tem que se fuder mesmo. Comprar a porra da NCSS tem que se fuder. É isso. Você coloca um amiibo de graça lá, você não tem que comprar um negócio à parte. Esse é seu bônus pra você comprar no NCSS. E você roda o Smash Bros. Sem parecer que o 3DS tá chorando. Pocket Jockey. Ele foi um jogo que surpreendeu, na minha opinião. Ele é um jogo da Game Freak. E ele é original, porque ele combina um gameplay de paciência com corridas de cavalo e elementos de RPG. Basicamente, você tem seu cavalo lá em 2D, você melhora ele, você pode disputar as corridas, né? E conforme o tempo dentro das corridas, você pode ir fazendo combinações das cartas de paciência, né? E aí você, nas cartas de paciência, se você fizer uma combinação, você ganha um boost de velocidade. E o cavalo, ele pode se aposentar, depois você pode colocar ele no retiro lá. É, se você colocar cavalos de outros sexos, eles podem cruzar, ter outro filhote lá, e aí você treina o cavalo também pra corrida, e enfim. Eu achei um jogo bem divertido, essencialmente porque ele é um jogo eShop, né, essencialmente pro eShop. E, assim, mostra que a Game Freak, de fato, tipo, ela consegue fazer pequenos jogos, apesar de, tipo, tá na muvuca do Pokémon Moon Sun, eles conseguem fazer pequenos jogos, como o Harmonite, que também foi elogiado, que, assim, serve pra galera brincando, sabe? Tipo, um jogo bem casual. Eu não sei o que vocês acharam. Eu achei que foi, isso aí é o Japão em a nutshell. Isso, tem corrida de cavalo, tem RPG, e não sei por que paciência, o que eles fizeram com paciência, mas é japonês demais isso aí. Eu acho a Game Freak talentosa, menos quando ela joga seguro e faz Pokémon, não sei. Mas assim, eu também curti, eu tô com vontade de jogar pela inovação. Assim, é claro que, não vou dizer que paciência é meu jogo favorito, mas assim... Azul Striker Gunvolt 2, sei lá. Eu passo. Também. Fire Emblem Fate Civilization, eu também passo, cara. Mas, mano, eles estão anunciando o jogo que fizeram antes. Eles estão anunciando o jogo que o Jefferson já zerou, então... Tá difícil conversar hoje, hein, mano. Vamos lá, então passamos. Não, vocês queriam falar, não é possível. Não, eu não quero falar de Fate... eles falaram, tem o DLC aí que vai chegar, foda-se. Fuck you. Compra de novo. Hyrule Warriors Legends também, eles mostraram uma nova personagem, né? Que é do Wind Waker, né? Também. Eu acho ela bem bonitinha, diga-se de passagem, a né, no jogo. Ela é feita nesse ponto. É o waifu dos furries. Não, ela só tem um bico de pato. Até aí dá pra perdoar, sabe? O interessante de Hyrule Warriors Legends é que eles fizeram logo o Season Pass, né? Pra você comprar o DLC e comprar tudo, né? Eu não vi gente reclamando, igual reclama com o Fighter, né? A galera aceitou, falou, não, tá justo. E eles estão fazendo conteúdo adicional, porque todos os DLCs da versão do Wii U já vai ter no 3DS, ou seja, eles estão fazendo mais conteúdo original pro jogo. Isso é... não sei. Deu certo, né? Mas pra pegar os 4 personagens, 5 personagens do 3DS, você tem que comprar... No Wii U você tem que comprar um negócio assim, né? Porque até agora eles não falaram de vender separada, né? Pô, o Disney Art Academy, eu acho que é um ótimo lançamento para o Ocidente, principalmente, porque a Disney é mais forte aqui, enfim. Globalmente, a marca da Disney é melhor, né? Eu acho legal, cara. Tipo, eu sei que, obviamente, pra galera hardcore vai comprar, mas eu acho interessante, tipo, ter o jogo lá. E pra quem desenha, tipo, eu acho... fica bonito o desenho no 3DS, de qualquer jeito. Você consegue, tipo, pintar no estúdio de aquarela, sabe? Fica bonito. Não sei, tipo, acho que pode até ser aprendizado pra galera que quer começar, ou pelo menos quer tentar desenhar melhor, né? Esses jogos Art Academy, eles são infinitos, né? Porque você lança Pokémon, Disney, e depois você vai lançar o quê? Sei lá. Ah, tá, em DC. Temática sim. Marvel, é, né? Em temática, o céu é o limite. Temática anime, assim, só vai ser as menininhas lá. Não, você tem que ser coisas fáceis, né? Você não pode colocar um Fire Emblem Art Academy, porque vai ficar difícil pra caralho, sabe? A desenhar espada só, sabe? Fica lá desenhando 3 linha reta lá, 4. Vai ficar desenhando espada pro resto da vida. São 80 artes de espada, é isso que vai acontecer. Sangue, é só isso. Bravely Second, eles só vieram pra anunciar que vai ter um novo trailer. É, trailer, uma demo, né? Lembrando, aliás, que o Bravely Second aparentemente está censurado aqui e os finais ruins não tem. Os finais japoneses aqui não tem. Então qualquer decisão que você faça, o final é bom. Eu acho uma bosta, cara. Tipo, eles já censuraram até a roupa. É, parece que eu tô revendo censuras de One Piece e Pokémon, sabe? Tipo, não tem necessidade disso, nenhuma. As roupas, mais que as roupas, eu tava achando que umas tava tipo... Pra que você tem esse decote? Por que você tem esse corte no meio da porra da roupa? Tá bom que os desenvolvedores japoneses são tarados e foda-se. Mas tirando isso, pra luta eu tô achando boas roupas, assim. Roupa não tem um problema. O problema é censurar conteúdo. Que aí... Mano, tarado pra um polígono, mano. Tem um polígono lá. Agora só tem um polígono mais escuro. É só isso que acontece, sabe? De fato. Mas pra quem gosta de ver menininha pelada, bonitinha, faz toda a diferença esse polígono, mas tudo bem. Esse é o problema, né? O problema é isso que tá atraindo aí, essa porcaria. Não, é a mesma coisa pra galera ficar tarada pela Lara Croft no Play 1, cara, sabe? Ficar vendo era a bunda tipo, dela, né? Aquela bunda... Tinha um cubo lá com peito, com top azul e... Dois triângulos, né? Que eu não sei. Mas... então... Eu não entendo como que a galera consegue ficar estado com isso, cara, mas enfim. Dragon Quest VII, basicamente ele só aparecendo e falar que tá pronto a tradução. É, que não, que tá lá, só espera, de novo, continua aguardando. É, eles não deram uma data, eles falaram que vão sair em 2016. É, e dias de passagem com 8 falaram também que ia ser em 2016, né, acho que um vai ser agora nesse meio e o outro pro final. Eles também falam do Monster Hunter X, né? A localização vai chegar. Só que a única coisa que eles falaram no Direct é que vai ter outro nome. Vai ser Monster Hunter Generations, né? É, bonito esse nome. Só pra corrigir é Monster Hunter Cross, né? Mas é, esse jogo fez tanto sucesso no Japão que a vinda dele pro Ocidente era, sei lá, era questão de tempo, né? Vendeu mais que Monster Hunter 4, né? Mas dá pra considerar isso uma continuação do Monster Hunter 4? Eu não sei, eu não sou fã da série. É uma versão mais noob de Monster Hunter 4. Ah, tipo, versão mais noob. Versão mais agradável, sei lá. É o casual mode de Monster Hunter, é só isso. E vai ter a roupinha de DLC, não, né? Roupinha é extra de Fire Emblem. E você vê que o Marth fica melhor numa menina do que num menino. Porque personagens andrógenos é o que há. Bom, aí eles acabaram voltando a mostrar o Metroid Prime Federation Force. E dessa vez, assim, foi muito engraçado. Eles trouxeram o produtor da série. Foi o produtor da série que eles trouxeram, né? Eu acho que era. Do jeito que ele falava, era. Do jeito que ele tinha vergonha, era. Cara, eles vieram pedir desculpa. Eles vieram dar mais um relato. Por que Metroid Federation Force era importante, mano? Mano, é muita... Tipo, cara, a gente viu que tá muito mal. Desculpa aí, mas olha, velho. Vocês vão gostar, vocês vão curtir. Aí eu tava pensando que o cara ia... Não, porque a gente queria colocar Samus aí. E a gente percebeu que como era importante ter o jogo aqui desse jeito. E o cara começou a dar um monte de desculpa e ficou 5 minutos nisso. Eu falei, não é possível. Eles têm que mostrar um novo Metroid depois disso. Mas não, eles só falam o Metroid Federation Force mesmo. É pra você ficar chorando. Pra mim, a melhor parte desse Direct é você pedir desculpas por sem ter que pedir, né? Tanto que no japonês, se você olhar o Direct japonês, não tem nenhum vídeo dele explicando. Só tem uma fotinho falando que fulano vai fazer. Então, eu não sei, eu achei isso um desastre. Um desastre tanto dos fãs quanto a resposta da Nintendo, meu. Desnecessário, velho. É um jogo de spin-off. Dá pra ver que eles viram feedback muito bom, né? Do Federation Force. Tipo, eu sei que vocês pediram, mas, meu, é um jogo do Metroid, não sei o que. Eles estão fazendo esforço pra, sei lá, justificar o que não precisa ser. Acho que eles só pensaram assim, né? Investiram tanto dinheiro que não tem mais como voltar atrás. O cara começou a chorar assim, não tem como voltar atrás. Tô desde 2009 fazendo isso aqui, cara, deixa eu só lançar essa coisa aqui. Eu acho que no Direct japonês ele tinha que cometer seppuku, mas eu acho que seria meio trágico. E pra vocês terem uma noção, o vídeo do Direct, não o vídeo do Direct, mas o vídeo do trailer Federation Force, foi votado tão negativamente que ele teve que ser removido do Facebook, do YouTube, foi isso? Foi isso, aconteceu isso? Eu sei que isso teve muito negativo. Igual foi no Direct, né? Que o trailer recebeu 4 mil negativos e tinha 500 positivos. Eu tava bem triste. Foi assim, foi muito feio. Tipo, eles votaram muito mal, mas muito mal no vídeo, né? O da E3 tá 85 mil negativos e 9 mil positivos. Isso é muita diferença. Mas assim, só pra terminar, pra mim, o jogo em si, mal comparando, é o mesmo esquema que de Zelda Triforce Heroes. Tipo, aquele jogo que você se diverte com amigos e sem amigos é uma bosta, velho. Com tanta negatividade em cima do jogo, não vai ter uma pessoa que compre. Mas o jogo em si, assim, pra mim não parece ruim, não. É o máximo que o 3DS consegue fazer num jogo de FPS. Direct, ele mostrou depois outros dois jogos, né? Pra mim, dentre os dois, o que eu mais gostei foi o Rhythm Have a Mega Mix. Pra mim, Mario foi o melhor anúncio, tipo, do Direct. É um jogo que já tinha lançado no Japão. É uma coletânea dos jogos de Rhythm Heaven, mas é tudo que eu preciso da minha vida, assim. Se eu tivesse, tipo, que escolher um jogo pra levar sei lá, durante qualquer dia da minha vida, assim, pra jogar, tipo, ó, você vai pra outro lugar do mundo, só vai poder levar o 3DS num jogo. Eu escolheria o Rift from Heaven. É, eles vão trazer, tipo, 70 jogos das franquias anteriores, incluindo o do jogo do GBA, que não foi localizado no Ocidente, e vão incluir 30 outros jogos, né? É, tudo isso, tipo, no 3DS, enfim. É, eles não precisam mais que isso. Rift from Heaven, tipo, é um jogo genial. É, eu acho que o fator replay dele é altíssimo. Tipo, mesmo que você já tenha passado das fases várias vezes, você vai querer continuar jogando, sabe? Porque é contagiante, é divertido. Você quer bater o próprio recorde também, né? É, e você, sabe, é um jogo casual que ao mesmo tempo é hardcore. Mano, é um jogo que você precisa jogar, se você nunca jogou. É a minha recomendação, tá aqui. Rift from Heaven, compra o Mega Mix que você vai se divertir. Ah, não falo, depois dessa declaração de amor, eu fico até constrangido em falar. Pode reclamar. Não, eu não zerei nenhum, mas eu gosto, eu achei legal anunciarem finalmente pra cá. Eu detesto jogos de ritmo, mas Rhythm Heaven pra mim é o melhor. E esse jogo tava demorando, né, porque já foi lançado no Japão há muito tempo. Eu já joguei um pouquinho, mas enfim, vale a pena. Vale a pena, compre. Por fim, o último anúncio da Nintendo Direct foi algo também não tão impactante, mas tipo, pode ser para alguns que até sejam fã da franquia, é um novo jogo do Kirby, chamado Kirby Planner Robobot. Eu não sei pronunciar direito, né? Ninguém sabe. É o Kirby no robô do Gurren Lagann, basicamente isso. Bom, dá pra gente especificar um pouco melhor. É um Kirby que pode utilizar tipo, um robô no meio da batalha, né? Ele é meio parecido com o Triple Deluxe, se a gente conseguir falar isso. Ele tem um modo multiplayer lá, que você pode jogar com a galerinha. Acho que eles combinaram isso, né? Tipo, o modo que saiu depois do Triple Deluxe, eles incluíram dentro desse modo, né? Que eu acho divertido, eu acho legal ter um modo multiplayer do Kirby, tipo, meio arena, assim, né? É, tem nível, né? Tipo, tem Kirby Healer, pô, eu achei interessante. Parecia mais divertido que o jogo em si, eu fiquei até animado. Mas, sei lá, é Kirby, ainda continua sendo Kirby, tem que manter as expectativas. É, eu gosto de Kirby, assim, né? Eu não sou nenhum fã da série e tal. Ah, tipo, eu gosto bastante, eu acho o personagem muito legal e me animou, assim. Eu pretendo pegar isso aí, eu gostei bastante. E o robô Kirby é um motivo pra estar vivo, sabe? Estar respirando. Bom, em todo caso, eles ainda vão lançar uma nova série de amigos do Kirby, né? Que vai chegar no dia 10 de junho. É, juntamente com um novo jogo, né? Que vai ser lançado pro 3DS. E esse foi o Nintendo Direct, né? Aí terminou. O que vocês acharam? Então, gostei. Foi grande, né? 41 minutos. Foi longo. Teve anúncio, assim, eles tiveram coisa que eles tinham que falar só pra lembrar, que tem que comprar essas coisas, pra pessoa comprar, lembrar as pessoas. Só que anunciaram a data lá do Fire Emblem, que o Tokyo Mirror Session Sharp FI. Anunciaram eles, anunciaram o Kirby Nova, anunciaram o Rhythm Heaven. Eu gostei, achei agradável, assim, eu não tava esperando também muita coisa, não tava esperando que eles anunciassem o NX e o novo Smash do NX, então tô feliz. Não dava pra esperar nada, né, porque não dava pra esperar no CDNX e nem jogos mobile, né. Foi, sei lá, acho que até pela baixa expectativa foi um Direct ok, mas assim, teve muita coisa que eu não sou fã, mas aí a culpa é minha. Mas, sei lá, parece que a Nintendo consegue sobreviver com essa lineup até a troca de videogame, né? Até a próxima geração. Né, porque... E a gente também sabia que ia ter o Zelda, né? Que pra muita gente isso é o motivo da vida, né? É, assim, eu vou falar, eles já tinham avisado que não ia ter NX, eles já tinham avisado que iam ser só jogos que vão lançar no verão, mas nada impedia de tal Zelda, dado que, tipo, o Dragon Quest eles não fazem a melhor ideia quando vai ser lançado. É, tem outros jogos aí, tipo, também, aqueles só de 2016. Eu achei um Direct furado, tipo, eu tava com um pouco de expectativa, porque normalmente nos Directs eles colocam anúncios bombásticos. Ano passado eles trouxeram na mesma época, mais ou menos, acho que foi em fevereiro, que eles falaram do Majora's Mask. E aí no finalzinho eles colocaram ainda um anúncio tão forte quanto, eu nem lembro o que era agora. Acho que foi Majora's. Eu acho que não, acho que tiveram ótimos anúncios. É, pra 41 minutos de Direct eu achei que não teve muita coisa não. Achei que foi fraquinho mesmo. Pode ser que talvez não precisasse. Não faz muito tempo que a gente teve um Direct. A gente teve um Direct esse ano, não teve? Não, foi ano passado. Foi em novembro do ano passado, eu acho. Por aí. É, eles fazem um a cada trimestre, mais ou menos. A cada trimestre, a né? Coisa mais próxima foi o Pokémon Direct, né? Que aí teve há pouco tempo. Só que é bem específico isso. Então, mas aí tá a dúvida. Será que... Eu entendo que tinha o aniversário de Pokémon, porque eles queriam anunciar o novo Pokémon no aniversário. Mas será que eles não deveriam ter anunciado um novo Pokémon no Direct? É que senão ia deixar o aniversário... Já tá, lançou o jogo, Red Blue. Mas aí eles iam deixar meio solto, porque o anúncio do Pokémon Sun Moon, mais do que pra anunciar, foi uma comemoração aos 20 anos, né? Que o foco é muito mais... Você está 20 anos batalhando, treinando, fazendo amizades. O foco era muito mais esse do Direct do Pokémon. Então acho que ficou legal assim. Ia tirar muito foco do resto. Então tá, eu quero agora saber de vocês, ouvintes, o que vocês acharam do Direct, qual foi o anúncio que mais impactou, qual foi o que vocês menos gostaram. E respondendo a pergunta, vocês acham que o Pokémon Sun and Moon deveria ter sido anunciado neste Direct? Então responda nos comentários, você também pode responder nos comentários do artigo, e a gente se vê no próximo podcast. E qualquer elogio, críticas, quer xingar a mãe de alguém? Pode xingar aí, pode falar aí, que a gente está lendo. A minha não. A minha pode, ela não tá ouvindo, não tem problema não. Bom, até o próximo episódio.